Fecheiro 35, página 306. Amy Elliott Dunn, desaparecida há 5 dias. Podem chamar-me Amy Ozark. Estou escondida nas cabanas Hideaway. Terá havido alguma vez nome mais apropriado? E estou sentada calmamente a observar todos os mecanismos que criei a fazerem o seu trabalho. Livrei-me de Nick e, no entanto, penso nele mais do que nunca. A noite passada, às 10 horas e 4 minutos, o meu telemóvel descartável tocou. É verdade, Nick, não és o único que conhece o velho truque do telemóvel secreto. Era a companhia de alarmes, não atendi, é claro. Mas agora sei que Nick já chegou pelo menos ao ponto de ir à casa do pai. Pista 3. Alterei o código 2 semanas antes de desaparecer e listei o meu telemóvel secreto como primeiro número a contactar. Consigo imaginar Nick, com a minha pista na mão, a entrar na casa empoeirada e bafienta do pai, atrapalhado com o código do alarme. E depois o tempo esgota-se. Bip, bip, bip. O telemóvel dele está listado como alternativa. Se eu não puder ser contactada, e obviamente não posso. Portanto, fez disparar o alarme e falou com alguém da companhia de alarmes. E assim fica registado que esteve em casa do pai, depois do meu desaparecimento. O que é bom para o plano. Não é infalível, mas também não tem de ser infalível. Já deixei coisas suficientes para a polícia construir uma teoria contra Nick. O local do crime encenado, o sangue limpo, as contas dos cartões de crédito. Tudo isto há de ser encontrado, até mesmo pelos departamentos da polícia mais incompetentes. Noel há de espalhar a notícia da minha gravidez em breve, se é que já não o fez. É o suficiente, sobretudo quando a polícia descobrir a competente Andy, competente para chupar a pila quando lhe ordenam. Portanto, todos estes extras não passam de formas de vai-te lixar, acrescentadas como bónus. Armadilhas divertidas. Adoro o facto de ser uma mulher cheia de armadilhas. Ellen Abbott também faz parte do meu plano. O maior programa de notícias de crimes de televisão por cabo do país. Eu adoro Ellen Abbott. Adoro a sua postura protetora e maternal em relação a todas as mulheres desaparecidas referidas no programa e a sua ferocidade de cão raivoso quando agarra um suspeito, normalmente o marido. Ela é a voz da justiça feminina na América e é por isso que eu gostava muito que ela pegasse na minha história. O público tem de se virar contra Nick. O facto de o querido Nicky, que passa tanto tempo preocupado em que as pessoas gostem dele, saber que é universalmente odiado é uma parte tão importante do seu castigo quanto a prisão. E preciso que Ellen me mantenha ao corrente da investigação. Será que a polícia já encontrou o meu diário? Já saberá da existência de Andy? Terá descoberto o aumento do capital do seguro de vida? Esta é a parte mais difícil. Esperar que pessoas estúpidas descubram as coisas. Ligo a televisão no meu quartinho, 1 hora por dia, desejosa de ver se Ellen pegou na minha história. Ela tem de o fazer. Não vejo como poderá resistir. Sou bonita, Nick é bonito e eu tenho o chamariz da incrível Amy. Precisamente antes do meio-dia, ela aparece, prometendo uma reportagem especial. Mantenho-me atenta a olhar para a televisão. Despacha-te, Ellen. Ou despacha-te, Ellen. Temos isso em comum. Ambas somos pessoas e entidades. Amy e Amy. Ellen e Ellen. Anúncio a tampões. Anúncio a detergente. Anúncio a pensos tamanho maxi. Anúncio ao Windex. Até parece que a única coisa que as mulheres fazem é limpar e sangrar. E finalmente ali estou eu, a minha estreia. Desde o primeiro momento em que Ellen aparece, que rancuda como Elvis, que sei que aquilo vai ser bom. Algumas fotografias minhas, magníficas. Uma imagem de Nick com o seu sorriso insano, adorem-me, da primeira conferência de imprensa. Notícia? Houve buscas infrutíferas em múltiplos locais daquela bela mulher com tudo a seu favor. Notícia: Nick já se tramou. Ao tirar fotografias cândidas com uma residente local durante uma das buscas, foi claramente isso que prendeu a atenção de Ellen, porque ela está pior do que estragada. Ali está ele, Nick, no seu modo de queridinho, o modo eu sou adorado por todas as mulheres, com o rosto encostado ao da mulher desconhecida, como se fossem companheiros de copos. Mas que idiota! Adoro aquilo. Ellen Abbott está a insistir muito no facto de o nosso quintal das traseiras dar para o rio Mississippi. Nessa altura pergunto-me se terá havido alguma fuga de informação. A história da busca no computador de Nick, que eu tratei de assegurar que incluía um estudo sobre as comportas e barragens do Mississippi, assim como uma pesquisa no Google das palavras flutuação de corpo, rio, Mississippi, para não haver dúvidas. Podia acontecer, era possível, pouco provável, mas havia precedentes. O rio levar o meu corpo até ao oceano. Até senti pena de mim própria ao imaginar o meu corpo elegante, nu e pálido, a flutuar por baixo da corrente, com uma colónia de caracóis agarrada a uma perna nua, as mechas do cabelo atrás de mim como algas até chegar ao oceano e ser arrastado para baixo, até ao fundo, a carne saturada de água a saltar em tiras macias e eu a desaparecer na corrente como uma aguarela, até só restarem os ossos. Mas eu sou uma romântica. Na vida real, se Nick me tivesse assassinado, penso que ele se teria limitado a fazer rolar o meu corpo para dentro de um saco de lixo e a levá-lo de carro até um dos aterros que existem num raio de 100 quilómetros, apenas para se desfazer de mim. Até era capaz de ter levado algumas coisas com ele. A torradeira avariada, que não vale a pena arranjar, um monte de velhas cassetes VHS que andava para deitar fora, para tornar a viagem eficiente. Eu própria ando a aprender a viver de forma bastante eficiente. Uma rapariga tem de economizar quando está morta. Tive tempo para juntar algum dinheiro. Dei a mim própria uns bons 12 meses entre decidir desaparecer e desaparecer efetivamente. É por isso que a maior parte dos homicidas são apanhados. Não têm disciplina para esperar. Eu tenho 10.200 dólares em dinheiro. Se tivesse levantado 10.200 dólares no mês, isso teria dado nas vistas. Mas eu fiz levantamentos com cartões de crédito que pedi em nome de Nick. Os cartões que o vão fazer parecer um traidorzinho ganancioso. E desviei mais 4.400 dólares ao longo dos meses. Levantamentos de 200 ou 300 dólares. Nada que chame a atenção. Roubei dinheiro a Nick dos bolsos. 20 dólares aqui, 10 ali. Uma acumulação lenta e deliberada. É como aquele plano de poupança em que pomos o dinheiro que gastamos nos Starbucks matinais num frasco e no final do ano temos 1.500 dólares. E roubava sempre alguma coisa do frasco das gorjetas quando ia ao bar. Tenho a certeza de que Nick culpava Gou e Gou culpava Nick. E nenhum deles dizia nada porque tinham demasiada pena um do outro. Mas sou cuidadosa com o dinheiro. É isso que quero dizer. Tenho o suficiente para continuar a viver até me matar. Vou-me esconder tempo suficiente para ver Lance Nicholas Dunn tornar-se um pária mundial, para ver Nick ser preso, levado para a cadeia, desconcertado num fato macaco cor de laranja e algemas, para ver Nick sofrer e transpirar e jurar que é inocente e mesmo assim ir preso. Depois viajarei para o sul, ao longo do rio, onde me encontrarei com o meu corpo, o pretenso corpo a flutuar da outra Amy, no Golfo do México. Vou inscrever-me num cruzeiro, daqueles com muito álcool à mistura, algo que me leve ao fim derradeiro, mas que não requer a identificação. Irei beber um shaker gigantesco, molhado do gelo e cheio de gin, engolir comprimidos para dormir, e quando ninguém estiver a olhar, deixar-me-ei cair silenciosamente, borda fora, com os bolsos cheios de pedras, como Virginia Woolf. Afogar-se requer disciplina. Mas eu tenho disciplina a rodos. O meu corpo pode nunca vir a ser descoberto. Ou pode vir à superfície semanas ou meses mais tarde, corroído, a ponto de não poder ser determinada a altura da minha morte. E assim facultarei uma última prova, para garantir que Nick é levado até à cruz almofadada, à mesa da prisão, onde lhe injetarão veneno e morrerá. Gostava de esperar para o ver morrer, mas dado o estado do nosso sistema jurídico, isso pode levar anos, e eu não tenho dinheiro nem energia para isso. Estou pronta para me juntar às esperanças. Já me desviei um bocadinho do meu orçamento. Gastei cerca de $500 em artigos para alindar a minha cabana. Bons lençóis, um candeeiro decente, toalhas que não fiquem em pé sozinhas devido a anos de branqueamento. Mas tento aceitar o que me oferecem. Há um homem, algumas cabanas mais adiante, um tipo taciturno, um hippie falhado, do tipo Grizzly Adams, um espírito livre, barba inteira, anéis com turquesas e uma viola que toca no alpendre das traseiras algumas noites. Ele diz que se chama Jeff, tal como eu digo que me chamo Lídia. Sorrimos apenas de passagem, mas ele traz-me peixe. Já por duas vezes que me traz um peixe a tresandar a fresco, mas escamado e sem cabeça, e me o oferece num saco de congelação gigantesco, cheio de gelo. Peixe fresco, diz ele, batendo à porta. E se não abro, de imediato, desaparece, deixando o saco no degrau da entrada. Cozinho o peixe numa frigideira decente, que comprei noutro Walmart. E não é mau, e é de graça. Onde é que apanha esse peixe todo? Pergunto. No lugar da apanha, diz ele. Dorothy, que trabalha na recepção e já ganhou simpatia por mim, traz-me tomates da sua horta. Eu como os tomates, que cheiram a terra, e o peixe, que cheira ao lago. Penso que no ano que vem, Nick estará atrás das grades, num lugar que só cheira a fechado. Odores fabricados. Desodorizante e sapatos velhos e comidas cheias de amido, colchões bafientos. O seu pior receio, o seu pesadelo pessoal, encontra-se na cadeia, sabendo que não fez nada de mal, mas incapaz de prová-lo. Os pesadelos de Nick sempre foram sobre ser enganado, sobre ser apanhado numa armadilha, vítima de forças que não controla. Ele levanta-se sempre depois destes sonhos, anda de um lado para o outro pela casa e depois veste-se e vai lá para fora. Deambula pelas estradas perto de nossa casa. Vai até um parque no Missouri, um parque em Nova Iorque, indo onde quer que lhe apeteça. Ele é um homem de espaços abertos, mesmo não sendo exatamente o adepto típico das atividades de ar livre. Não é caminheiro, não é campista. Não sabe fazer fogueiras. Não saberia como apanhar peixe e oferecer-mo. Mas gosta da opção. Gosta da escolha. Quer saber que pode ir lá fora. Mesmo que em vez disso opte por ficar sentado no sofá a ver luta de jaula durante 3 horas. Interrogo-me sobre a putéfia, Andy. Pensei que ela aguentaria exatamente 3 dias. Depois não conseguiria resistir a partilhar. Sei que ela gosta de o fazer, porque eu estou entre as suas amigas no Facebook. O nome no meu perfil é inventado. Madeleine Elster. Ah, a minha fotografia foi tirada de um anúncio de hipotecas. Loura, sorridente, beneficiando taxas de juros historicamente baixas. Há 4 meses, Madeleine pediu aleatoriamente para ser amiga de Andy. E esta, como um cachorrinho infeliz, aceitou. Por isso conheço a rapariguinha bastante bem, juntamente com as particularidades de todas as suas amigas, que fazem muitas cestas e adoram iogurte grego e pinot grigio e gostam de partilhar isso entre si. Andy é boa rapariga, querendo isso dizer que não publica fotografias suas em borgas e nunca publica mensagens lascivas, o que é uma pena. Quando for revelada como namorada de Nick, preferia que os meios de comunicação encontrassem fotografias dela a beber shots, ou a beijar raparigas, ou a exibir a sua tanga. Isto mostrá-la-ia mais facilmente como a destruidora de lares que é. Destruidora de lares. O meu lar ficou perturbado, mas não destruído. Quando ela começou a beijar o meu marido, a meter a mão dentro das suas calças, a meter-se na cama com ele, a enfiar-lhe a picha na boca mesmo até à base, para ele se sentir extra grande quando ela fica com falta de ar, a levar no cu bem fundo, a levar com jatos de sêmen no rosto e nas mamas, e depois a lambê-lo, a levar, seguramente a levar, é o tipo dela. Andam juntos há mais de um ano, todos os dias. Examinei os extratos dos seus cartões de crédito, os verdadeiros, para ver o que é que lhe comprou para o Natal. Mas ele tem sido chocantemente cuidadoso. Pergunto-me qual será a sensação de ser uma mulher cujo presente de Natal tem de ser comprado a dinheiro. Libertadora. Ser uma rapariga não documentada significa ser a rapariga que não tem de telefonar ao canalizador ou ouvir as queixas sobre o trabalho ou lembrar-lhe vezes sem conta para comprar a porcaria da comida para o gato. Preciso que ela se vá abaixo. Preciso que, Noel conte a alguém sobre a minha gravidez. 2. A polícia encontre o diário. 3. Andy conta a alguém sobre o seu caso. Suponho que a estereotipei, que uma rapariga que publica atualizações sobre a sua vida 5 vezes por dia, para toda a gente ver, não teria um verdadeiro entendimento do que é um segredo. Ela já fez breves menções ocasionais ao meu marido online. Vi o senhor bonitão hoje. Oh, conta lá. Quando é que conhecemos esse borracho? A Bridget gosta disto. Um beijo de um homem giro torna tudo melhor. É bem verdade. Quando é que conhecemos o giraço? A Bridget gosta disto. Mas ela tem sido surpreendentemente discreta para uma rapariga da sua geração. Ela é boa rapariga para uma cabra. Consigo imaginá-la. Com aquela cara em forma de coração inclinada para um lado, o sobrolho levemente franzido. Só quero que saibas que estou do teu lado, Nick. Estou aqui para te apoiar. Provavelmente fez-lhe bolachinhas. As câmaras de Ellen Abbott estão agora a dar uma panorâmica do centro de voluntários, que parece um bocadinho decrépito. Uma correspondente está a falar sobre a forma como o meu desaparecimento abalou esta cidade minúscula. E atrás dela consigo ver uma mesa coberta de guisados e bolos caseiros para o pobre Nicky. Mesmo agora, aquele otário tem mulheres a cuidar dele, mulheres desesperadas, que detectam uma oportunidade. Um homem bem parecido e vulnerável. Está bem, pode ter morto a mulher, mas não sabemos isso. Não há certeza. Por agora é um alívio ter um homem para quem cozinhar. O equivalente quarentão a passar de bicicleta pela casa do rapaz giro. Estão a mostrar outra vez a fotografia do telemóvel com Nick a sorrir. Consigo imaginar a galdéria local na sua cozinha solitária e a brilhar. Uma cozinha troféu, comprada com o dinheiro da pensão de alimentos, a misturar e a pôr no forno, enquanto tinha uma conversa imaginária com Nick. Não, na verdade tenho 43 anos. Não, a sério que tenho. Não, não tenho montes de homens atrás de mim. A sério que não. A maior parte dos homens daqui não é assim tão interessante. Sinto um ataque de ciúmes daquela mulher com a face encostada à do meu marido. É mais bonita do que eu. Tal como eu sou agora. Como chocolates Hershey e flutuo na piscina durante horas, debaixo do sol quente. E o cloro deixa a minha carne emborrachada, como a de uma foca. Estou bronzeada, coisa que nunca estive antes. Pelo menos com um bronzeado tão escuro, orgulhoso e profundo. Uma pele bronzeada é uma pele estragada. E ninguém gosta de uma rapariga com rugas. Passava a vida a pôr protetor solar, mas deixei-me bronzear um bocadinho antes de desaparecer. E agora, 5 dias depois, estou a caminho de ficar castanha. Castanha como uma bolota, diz a velha Dorothy, a gerente. Estás castanha como uma bolota, rapariga, diz ela com deleite, quando entro para pagar a renda da semana seguinte em dinheiro. Tenho a pele morena, o corte de capacete cor de rato e óculos de rapariga inteligente. Ganhei mais de 5 quilos nos meses antes do meu desaparecimento, cuidadosamente escondidos em vestidos largos. Não que o meu marido desatento desse por isso. E já ganhei mais 1 quilo desde então. Tive o cuidado de não deixar que me tirassem fotografias nos meses antes do meu desaparecimento. Por isso, o público conhecerá apenas a Amy, pálida e magra. Decididamente, já não sou essa pessoa. Às vezes consigo sentir o meu rabo a mexer-se de modo próprio quando ando. Um bamboleio que faz gingar. Não há uma canção assim? Nunca tinha sentido uma coisa nem outra. O meu corpo era uma economia bela e perfeita, com todos os traços calibrados, tudo em equilíbrio. Não sinto falta disso. Não sinto falta dos homens a olharem para mim. É um alívio entrar numa loja de conveniência e voltar a sair sem um tipo qualquer de camisa de flanela, sem mangas, me lançar olhares lúbricos quando saio, deixando escapar murmúrios misóginos, como um arroto a molho de queijo nacho. Agora ninguém é grosseiro comigo, mas também ninguém é simpático. Ninguém se esforça por agradar, não abertamente, não da forma como costumava. Eu sou o oposto de Amy.